4, chegada Bomé de Ono, deixa para o Omega 050. Deixa para o 2224, da presente já direto do São Isaac. 8, Rosetta Gomez 1, Delta Corona 00, meia 0. Alô, de Matheus, chegada, número 5 na aproximação, para as 3 horas da noite. Azul, dia, bom, mais um, deixa eu parar. послать его в свой зазор. 6, that's now your left, 8, and that's going on with this one. Thank you. boa noite, San 3398. 18, boa noite, o 9170. 0, estamos entre 1-2-6-5, perna 1-3-3, onda. Charlie, Clareza 5. Está passando o nível de bomba 7-0, solicite diretamente ao Recife, na frequência 1-2-2-4-5. Caso negativo, alterne 1-3-2 nesse momento.